E essa é nossa. É mais uma do Rangelzinho, bebê. Toda vez que a gente briga, você posta nos status e compartilha, divulga nossa vida, divulga nossas brigas. Se esqueceu que você tem os 500 contatos e o meu nome na sua agenda ela não deixa salvo. Você divulgou o meu contato. Se eu tô gostando disso é claro. Ontem sua amiga me ligou, falou que queria me dar um carinho. Você divulgou meu contatinho. Você divulgou meu contatinho. Ontem sua amiga me ligou, falou que queria me dar um carinho. Você divulgou meu contatinho. Você divulgou meu contatinho. Espaço Family, Mercadinho Torre Forte, Barbosa Entretenimentos. Respeita a fábrica do homem, rapaz. É o Rangelzinho, vem, vem! Portal do Arrocha. Toda vez que a gente briga, você posta nos status e compartilha, divulga nossa vida, divulga nossas brigas. Esqueceu, bebê, que você tem os 500 contatos e o meu nome na sua agenda cê não deixa salvo. Cê divulgou o meu contato. Se eu tô gostando disso é claro. Ontem sua amiga me ligou, falou que queria me dar um carinho. Cê divulgou meu contatinho. Cê divulgou meu contatinho. Ontem sua amiga me ligou, falou que queria me dar um carinho. Você divulgou meu contatinho. Cê divulgou meu contatinho. É o Rangelzinho.